Pelo segundo ano consecutivo, a Câmara Municipal de Oliveira do Hospital comemora o Dia Mundial da Bolota, que se assinala hoje. Neste âmbito está a ser desenvolvido um projeto de educação ambiental e florestal, subordinado ao tema Semear para Crescer, junto das crianças do pré-escolar do Conselho de Oliveira do Hospital. Na manhã de hoje, as crianças foram desafiadas a semear bolotas de carvalho e sobreiro em covetes, promovendo assim a consciencialização ambiental junto dos mais pequenos, que ficarão responsáveis por tratar das sementes numa primeira fase e depois por acompanhar o crescimento das plantas durante cerca de um ano até à plantação em local definitivo. A atividade Semear para Crescer envolveu um total de 476 alunos do ensino pré-escolar público e privado e 22 estabelecimentos escolares. O município de Arganil promove a segunda edição da iniciativa do sorteio de Natal, que tem como prémios vales de compras nos estabelecimentos aderentes. Os prémios serão suportados pela autarquia e constarão na atribuição de vales de compras no valor de 500 euros para o primeiro prémio, 250 euros para o segundo, 150 euros para o terceiro e 100 euros para o quarto, que terão de ser obrigatoriamente trocados nos estabelecimentos aderentes à iniciativa. Haverá ainda lugar ao sorteio de prémios oferecidos pelos estabelecimentos aderentes, que oportunamente serão publicados. Para participar no sorteio, basta efetuar compras nos estabelecimentos e por cada 10 euros em compras, confere direito a um voucher do sorteio. A iniciativa decorrerá entre 15 de novembro e 6 de janeiro do próximo ano, sendo que todos os estabelecimentos comerciais aderentes a esta iniciativa se encontrarão devidamente identificados. No dia 9 de janeiro de 2015, pelas 19h30, decorrerá no Salão Nobre da Câmara Municipal de Arganil o sorteio dos cupões. Os compradores devem manter na sua posse o talão da compra que lhe deu direito aos cupões. E porque é segunda-feira, lançamos um olhar sobre os resultados do desporto do fim de semana. Na jornada 9 do Campeonato Nacional de Séniores Série E, o Futebol Clube de Oliveira do Hospital venceu 2-1. Frente ao Mortágua. A Associação Desportiva Nogueirense também venceu por 3-0 frente ao Pampilhosa. Já o Torizense perdeu por 2-0 frente à Vitória de Sernache. Na divisão de honra da Associação de Futebol de Coimbra, jornada 6, o Desportivo de Lagares ficou-se a uma bola frente ao Pampilhosense, que somou 2 golos. No que o basquetebol diz respeito, também o Sampaiense perdeu frente ao Barcelos, com a pontuação de 76-66. Passam 19 minutos das 15 horas. Damos ainda conta do estado do tempo. Hoje chove, é verdade, e é mesmo essa a previsão. Céu muito nublado, períodos de chuva, vento por vezes forte. E é verdade, o frio está mesmo por aí para ficar, possibilidade de formação de gelo ou geada nas regiões do interior. Uma tarde fria de segunda-feira. Ficou connosco estas e outras notícias no site da Rádio Boa Nova, em radiobonova.com, também na nossa página do Facebook. Às 18 atualizamos toda a informação de âmbito local e regional. Continuo na Rádio Boa Nova. Natália Novaes prepara-se para continuar consigo até às 16. Boa tarde.